entreguei minha vida a Jesus. Aceitei o plano da salvação. Meu caminho está em suas mãos. Viverei em real consagração. Eu sei que Jesus, sei que Jesus é o caminho estreito. Eu sei que Jesus, sei que Jesus é a verdade, a vida e a luz que me conduz, que me conduz. É Jesus. Levarei a mensagem da cruz, onde for, em qualquer ocasião. Eu preciso levar o perdão de Jesus para quem o quiser de coração. Eu sei que Jesus é o caminho estreito. Eu sei que Jesus é a verdade, a vida e a luz que me conduz.